sorteio Max de Cruzeiro será então 8-0, confirma. Livre decolagem da 17, o vento é 1,80 graus com 5 nós, reafirmo, deverá manter a proa até 3 mil pés antes de curvar a esquerda. Livre decolagem, após mantém a proa até 3 mil, só então a esquerda, perfil da boca, olha como é que é. Passando Serra Victor 366, iniciando o procedimento RNAV. Demais. 2-0. Boa no 714, disse mantém 2000, autorizado final LS, boa no 714. Vitor 372, baixar travado. Reportará 372, baixar de travado, voa no 606. O Papa Romeu, a Eco, Mike Sierra, decolou Zulu 3, chame o controle 1935, tem um bom voo e uma boa noite. Controle 1935, obrigado, uma boa noite. Ei, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Eco, Mike Sierra. Boa noite, contato radar vigilância, estou autorizado a curvar à esquerda, não, no perfil da saída da PUC. É, como é que serra? Autorizado a presente à esquerda, perfil da PUC, é, como é que serra? Prossiga. Autorizado, 4-0, bom, 3-2-4. E vai curvar à esquerda para sair da PUC? Mas vai ajustar a sua navegação de modo a cruzar o campo acima dos 4 mil aí, não interfere no seu pouso, ok? Positivo, então, grato, informação, voo no 606. Voo no 606, cheque seu trem, vento de 1,70 graus com 5 nós, está livre, pouso na 10, deslocado em 90 metros. Afirmativo, agora baixado e travado, passando o Serra Victor 372. São 3520, vai aguardar o táxi da aeronave da companhia após o ingresso via Índia ao portão 01. Vai aguardar o táxi da aeronave da companhia e após segue via Índia para o 01, então 3520. Portão 3178 para o táxi, 1925 PLB, 3:45 de autonomia alterna Aracaju. 86, obrigado, até a decolagem. É. Espera da 10, ajustado no 0-4, chão pronto para a decolagem 3178. Tchau, por ponto de espera da 1-0, bom na 0-4, 3-1-7. 66, então 3170. Descendo via até 2500, após ETAP, Serra Vitor 366, até 3170. Comarão 72, quando 714. Voltar 3178, se aproximando do ponte Peradão no 0, pronto, tem condições de decolagem imediato quando autorizado. Então 3178, após o gol na curta, a linha mantém e prepara-se para decolagem tão logo autorizado, o TAN 3178. Após o posto do gol na curta, autorizado a linha de manter o TAN 3178. 190, para o 150. Isso, mantém 050 na Prodimari. Aguarde a LSX Ray sem glide, ajuste no 014. Com os primeiros 90 metros impraticáveis, gol no 805. Ok, para 50, Prodimari, pode ser o GPS? Após o TAP, previsto serve 366, gol no 805. Ok, TAP Salvador 366, obrigado. Estação de vigilância, mantém o 310, do bloqueio de Salvador, alterna a frequência 1-2685, confirme seu número mais e o código do seu código de Salvador. Juliette, ao portão 08. Alfa Juliette, para 08, voo 1606. Portão 378, está livre decolagem da 1-0, venta 1-80 graus, com meia 2 graus. Livre decolagem da 1-0-3. Ciente, o Tony já na rolagem, aguarde pista livre, o vento é 180 com meia dúzia de nós. Aguarde autorização de pouso, vou no 7 no 4. 68, 100, 4, 1. Para sequenciamento, curva à direita na proa 025, seu limite 35 milhas de ação na proa de mare. Repouso autorizado, 1-0, gol, 1-7-1-4. Formo também, cabeceira deslocada em 90 metros, 1-7-1-4. 90 metros, ciente, gol, 1-7-1-4. Está 3-1-7-8, decolou 1-9, chame o controle em 19-3-5, tem um bom voo e uma boa noite. Você também, muito obrigado, boa noite. Controle, está 3-1-7-8. 3178 está em contato radar, vigilância, sub mantém 250. 250, quanto possível você a gente voa direto para Maceió. Aguarde. Sete. Seu solo aos 2-1, livrando à direita, prossiga Alfa e Juliette até o portão 05. Tenha uma boa noite, até já. Alfa e Juliette 5, 7-4 já. 3-1-7-0, autorizado, final R9, então 3-1-7-0. Final R9, autorizado, 3-1-7-0. Guardia LS X-Ray para pista no zero, ajuste no 094. Os primeiros 90 metros impraticáveis, voo no 643. 643, desce 050. Siga no 7 no 4. Só para essa informação aqui, a gente acabou de livrar. É, próxima plaquinha de informação aqui no começo da zona tem dois carros aqui e várias pessoas fazendo paradas ali na próxima zona. Confirme aí, aí nessa posição onde o senhor se encontra agora, um pouco antes da eco, é isso? Afirmativa, nossa esquerda aqui, logo no começo da zona. Aqui à esquerda tem várias pessoas, lanterna, carro aqui, está aparecendo o aeroporto que está sem giroflex. Ok, vou checar aqui com o Infraero, agradeço pela informação, ok? Fala. X170, chame Turre agora, 118.6, TAM 3170. 186, boa noite. Controle voo 643, solicita RNAVE da pista 10. 7, a voz Pelota, Victor 366 para o final RNAVE, voo no 643. Pelota, Victor 366, com o 643. Lentamente. Dessa via até 2500, já está autorizado o final RNAVE, voo no 643. E via 2500, autorizado o RNAVE, 43. 273, alterna 1230, tem uma boa noite. Só isso, Salvador, o gol no 805. Vai passar o 372, baixar travado. Gol no 805, boa noite, avistado, mantém a aproximação, guarde liberação para o pouso. Boa noite. Zero, seu solo 28, livrando à direita, prossiga na Alfa Índia até o portão 02. Alfa Índia, portão 02, você escuta, 3170. Gol no 805, seu solo aos... Perdão, gol no 805, vento é de 180 graus com 8 nós. Cheque 30, livre pouso na 10, deslocado em 90 metros. Frente, baixada lá, livre pouso, gol no 805. Confirme, o senhor avista algum tipo de carro aí à sua esquerda, próximo à duna que existe aí, a lateral da Alfa? Carro aqui no, pra fora do, do da, da grade aqui? Era a nave da Gol que reportou aí à esquerda da Taxway Alpha alguns carros e umas pessoas que ele achava que não eram do aeroporto, porque o carro não tinha identificação aqui. Não, negativo, não tô vendo nada não. O que eu tô vendo é só o carro da Infraero aqui à esquerda. É, o carro tá aguardando, né? O da Infraero tá aguardando exatamente pra ir verificar lá. Ok, grato. OTAN 3170. Nada, nada, mas não percebi nada não, você disse, não, não prestei atenção. Ok. Seu solo 30, faça um backtrack sobre a pista, libere na Delta e após prossiga via Alfa e Juliette até o portão 0612. Estimativa, backtrack na pista, livra na Delta, após Alfa Juliette, 805. E tem a informação chat. Meia dessa via, chegada Mari, até a altitude de 2000, aguarde alerta X-Ray sem glide, com os primeiros 90 metros impraticáveis, ajuste no 0 no 4, boa noite, 96. Ô tio, pode fazer a chegada Mari via e final do GPS, só na 0? Após ETAP, tem 366 para o final da renave, gol no 896. ETAP 366. apenas seu número mais. Aguarde com 730, estamos andando às 6 horas, agora 14 milhas, no mesmo homem está fazendo 350 na revista, apenas está em contato ainda com a gente, tem que me chamar, eles querem o número mais. E se eu quiser, pode ser a nível de voo 350, por enquanto, possibilidade também de 330, dependendo. Sim, ativo, deixa agora 350, 730. Agora 118.6, vamos pouso, vou no 643. 18.6, boa noite, obrigado. Controle Salvador, Azul 4062, boa noite. Boa noite, Azul 4062. Desce, mantém o nível 050 na chegada da Mari. Aguarde LS X-Ray sem glide. Ajuste no 014. Azul 4062. 050 na chegada da Mari, 4062. Oi, boa noite, boa. O no 643, a 2 milhas pro 372. 118.6. Oi, desculpa, senhor. Boa noite. Boa. A 1 milha e meia pro SV 372. O voo no 643, boa noite, cheque o trem, o vento de 1.80 graus com 4 nós, está livre o pouso na pista 10. Atenção, a cabeceira é deslocada em 90 metros. Livre pouso, quem está a cabeceira deslocada, obrigado. Paragrafo, macho 805. Está livre o portão, é 612. 612, obrigado. Salvador, Zan 320, informação Charlie, posição 190 para Aracaju. Aguarde um minuto para a cópia, TAN 3520, informo que sua intensidade de transmissão é 2, ok? Está bem baixa a transmissão. Aguarda o TAN 3520. Seu solo 38, faça um backtrack sobre a pista, libera na Delta e após Alfa e Juliette até o portão 09. Backtrack Delta, Alfa e Juliette até o 9, igual 643. Portão 3520 na escuta para a cópia. Afirmativo, 3520. Portão 3520, autorizado para Aracaju, o nível 190, aerovia Golf 677. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, o transponder é o 5407 e o controle opera em 1119.35. TAN 3520, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, o transponder 5407 e o controle 119.35. TAN 3520, correto, só confirmando, 5407 é o transponder, chame para o push e acionamento no portão 1. 5407 transponder, chamará para o push back acionamento no TAN 3520. Argentina 1, 901, 1, 8, 8.